leite versus de canção, né? É aqui. Também tocou pra nós. Bota aí, menino, que tocou mais. Eu não sei mais o que tocou. Cabeça de parafuso, já disse a você. O que tiver tocando na programação, bota pra mim ver. Como é que eu vou dizer o nome? Olha, pessoal, deixa eu agradecer aqui ao carinho de todos vocês, tá bom? Cheirinho no coração de cada um de vocês. Beijinho, hein? Mandar um alôzão pra seu Antônio, que tá ouvindo a gente lá na Alternativa FM, lá em Agrestina. Abração pra você, meu filho, sempre sintonizado aqui no meu, no seu, no nosso centro, no forró. Coisa boa tá na companhia de voz mecer, menino, pensa num negócio bom. Ó, chegando pra você, Forrozão Libanus, tocando pra gente aqui no meu, no seu, no nosso Central do Forró. Amor, pense, não deixe tudo terminar. Amor, pense, eu sei que tudo não está perdido. Da Líbanos, inconfundível. A nossa história de amor, o que é que eu não sei? Tudo mudou. Não está fácil eu e você. Como mudar, não sei. Amor,

Sinto que nós não podemos viver. Você longe de mim e nem eu de você. Tá provado afinal que a nossa união não foi coincidência nem simples paixão. Matematicamente nós dois somos um, uma soma que não se divide de jeito nenhum. Descobrir em meu sangue o seu DNA, e nem mesmo a ciência moderna consegue explicar. Esse amor me deixou viciada, mal acostumada, entorpecida, dependente de você. Deixou meu coração e eu fiquei domada. Eu não sou mais de mim, pra sempre sou você. Felicidade é viver pra te amar. No fã de um romance sem fim, e desse sonho eu não quero acordar. Foi Deus quem nos uniu assim. Nós dois somos um, uma soma que não se divide de jeito nenhum. Descobrir em meu sangue o seu DNA. Tocando aqui no Central do Forró. Pensa numa música bonita, né? O nome da música é Felicidade, meu filho. Também tocou forró da Malaqueta. Tocou foi tudo aqui no Central do Forró. Que pena que no instante chega o fim, né? Eita, é muito ligeirinho demais, mas eu quero agradecer ao carinho de todos vocês, tá bom? De coração mesmo, aqui do véio em Coronezinho Juara, um cheirão no coração de cada um, obrigado pelo carinho e obrigado pela paciência, tá bom? Próximo final de semana, tô de volta nessa mesma hora, neste mesmo canal. Fui, gente, tchau! Você ouviu Central do Forró, programa transmitido para mais de 300 emissoras em todo o Brasil. Comentário ou participação, envie seu e-mail ouvintecentral@hotmail.com.